obra que peca por tardia, é uma obra que demorou demasiado tempo na burocracia e nos prazos que são, às vezes, normais naquilo que são nos concursos públicos, e por isso, de qualquer maneira, eu, no meu primeiro, então, pedir desculpa ao povo oliveirense, que, não tendo um ICE como há daqui para baixo, e deveríamos ter isto resolvido, isto antes, há mais tempo. De qualquer maneira, hoje, isto tem um significado especial, consideramos esta obra fundamental, não deixando cair a nossa principal reivindicação com o IC6, mas o IC6, como sabem, não é uma estrada que se faça de um ano. O IC6 terá sempre um projeto até 2020-2021 em termos de execução final, e por isso nós precisamos de uma via alternativa que nos leve ao Oliveira do Hospital. Eu congratulo-me porque as infraestruturas, pelo ministro das Infraestruturas, lançou esta obra, uma obra orçada em 2 milhões, tem prazo de execução 9 meses, 270 dias, e há outras obras complementares que também atrasaram o processo, mas que têm a ver com uma conduta adutora que parte de vendas de Galizes e que faz o abastecimento de água em alta até Lourosa, até ao depósito de Lourosa, e por isso mesmo realizar um investimento também na reta, em toda a Estrada Nacional número 17, que não tem saneamento, um investimento à volta de 1 milhão de euros. Há uma parte que ainda está em concurso público, que vai decorrer um concurso público e que está a decorrer. Por isso, aqui é preciso perceber que às vezes há alguns atrasos que são bons.